Porto Seguro Consórcio de Imóveis apresenta Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil. Bom dia, boa tarde, boa noite. A lua vai dormir encabulada na passarela da madrugada e o Café Brasil vem chegando de mansinho pra ver se você tá bem. Hoje eu farei um programa inspirado. Vou falar de sonhos, da lua. E começo pra cima com uma frase de Henri Amiel, escritor suíço, que um dia disse assim: o sonho é o domingo do pensamento. Olha, já vai começar o programa. Não quero ser um cocotó. A dança da garrafa é muito bacana. Não quero ser um cocotó. Vem comigo ver que é legal pra chuchu. Não quero ser um cocotó. Pintinho amarelinho junto com o glu-glu. Numa noite de 1967, no quintal da minha casa em Bauru, apontei o poderoso binóculo do meu pai para o céu. Ao mergulhar com 11 anos de idade nos trilhões de estrelas da Via Láctea, fiquei deslumbrado. Estendi um tapete sobre o cimento do quintal e fiquei ali por horas espiando o céu. E nos 11 anos seguintes, vivi uma história que me ensinou muito sobre a capacidade de transformar sonhos em realidade. A noite é escura e o caminho é tão longo que me leva à loucura, andando e gozando no fio da navalha. Eu sou um faquir, eu sou um palhaço e um grande canalha. Teu olhar pontiagudo me corta como um punhal. Quero saber de tudo, tudo, tudo antes do carnaval. Estrela soturna, com a luz do destino, com a cor dos infernos, do amor tão pequenino. Mas o vento sacode a lona do circo amarela. Como é que você pode viver tão longe dela? Uau, o blues no Café Brasil. Você está ouvindo Estrela da Noite, de Jorge Maltner, na interpretação do bluesman Flávio Guimarães. Flávio é gaitista, já tocou com meio mundo e é um desses artistas brasileiros globalizados que a gente pouco conhece. Mas aqui no Café Brasil você conhece. O blues de Flávio Guimarães é no Café Brasil. Em Bauru vivia um astrônomo amador dos mais conhecidos no país, Luiz Gonzaga Bevilacqua. Nos anos 40, 50 e 60, foi um dos pioneiros mundiais na pesquisa séria sobre discos voadores e mantinha centenas de livros em casa. E o mais importante, telescópios. Bevilacqua virou meu mentor. Eu passei muitas tardes ouvindo-o contar suas histórias, mostrando fotografias e livros. Em 1974, juntei-me a alguns amigos e fundamos a Associação Bauruense de Astrônomos Amadores. Sem dinheiro, apenas com a vontade de garotos, conseguimos com o Tuta, o pai do meu hoje concunhado, a doação de um terreno. Tiramos de revistas os desenhos para construir uma cúpula e o Bevilacqua doou-nos um de seus telescópios. Eu cabia dentro do bicho de tão grande que era. E após muita dedicação, inauguramos o observatório. Ouvir os gritos dos que, pela primeira vez, viam os anéis de Saturno era motivo de satisfação. E foi então que aconteceu. Fui à praia me bronzear, me queimei, escureci. Mamãe bronqueou, nada de sol, hoje só quero a luz do luar. Em 1976, já morando em São Paulo, recebi de uma universidade dos Estados Unidos um chamado para acompanhar um raro fenômeno. No dia 31 de dezembro, próximo da meia-noite, uma das luas de Saturno, Iapetus, passaria na frente de uma estrela, fenômeno conhecido como ocultação. Segui para Bauru animado e encontrei a porta do observatório arrombada. Nosso telescópio fora roubado e, junto com ele, meus sonhos de astrônomo. Naquele dia, a Associação Bauruense de Astrônomos Amadores acabou. E eu, aos 20 anos, experimentei o gosto ruim da desilusão. Foi uma decepção tão grande que juntei tudo o que eu tinha sobre astronomia, coloquei numa caixa e prometi que nunca mais olharia. Cumpri a promessa. Nunca mais. Outro dia, 27 anos depois, eu comprei um telescópio. Maravilhoso, todo eletrônico, ultrapotente. Com o coração acelerado, ao apontar o telescópio para Júpiter, eu senti o entusiasmo de reencontrar o meu sonho, que agora é mais modesto, mas que ainda me eleva a alma, ao me transportar como um garoto para a Via Láctea. E sentindo-me com 20 anos, eu descobri que sonhos não morrem. Hiberno. Toma um banho de lua, fico branca como a neve. Seu luar é meu amigo, censurar ninguém se atreve. Vou sonhar contigo. Oh, luar tão cândido, sob um banho de lua, uma noite de esplendor. Sinto a força da magia, da magia do amor. É tão bom sonhar contigo. Ai, que clássico! Você ouve Célia Campelo Gomes Chacon, ou Celi Campelo, é claro, cantando Banho de Lua. A versão do genial Fred Jorge para Tintarela de Luna. Sabe de quando é isso, hein? De 1960. Tim, tim, tim, raio de lua, tim, tim, tim, baixando vem ao mundo. Ó lua, a cândida lua, vem. Toma um banho de lua, fico branca como a neve. Se o luar é meu amigo, censurar ninguém se atreve. É tão bom sonhar contigo. Oh, lua tão cândido. Victor Alba, um ouvinte mexicano de nosso programa Café Brasil, enviou um poema de Jaime Sabines, um poeta muito popular no México. O poema chama-se A Lua. Ao fundo, você ouvirá Noite de Lua com o nosso grande violonista Dilermando Reis. A lua pode se tomar em colheradas, ou como uma cápsula a cada 2 horas. É boa como hipnótico e sedante, e também alivia os intoxicados de filosofia. Um pedaço de lua no bolso é melhor amuleto que um pé de coelho. Serve para encontrar a pessoa amada, para ser rico sem que ninguém o conheça, e para afastar aos médicos e às clínicas. Pode-se dar de sobremesa às crianças quando ainda não tiverem ido dormir. Umas gotas de lua nos olhos dos anciãos ajudam a bem morrer. Ponha uma folha terna de lua debaixo do seu travesseiro e verás o que você quiser. Leva sempre um frasquinho com ar de lua para quando sufocar. Dê a chave da lua aos presos e os desencantados. Para os condenados à morte e para os condenados à vida, não existe melhor estimulante que lua em doses precisas e controladas. Coração das estrelas arde no peito do céu. milhões de velas, em ermidas e capelas, que alguém um dia acendeu. E uns dizem que foi Deus que acordou para ver as horas numa noite de janeiro e ligou um candeeiro de estrelas e auroras. Ursas, cisnes e leões, sírios, centauros, dragões fazem as constelações. Que delícia! Você está ouvindo A Explicação das Estrelas, com o grupo português Cabeças no Ar. Eu emprestei esse CD do Augusto, um amigo que tem umas tias em Portugal e que de quando em quando manda umas novidades para ele. Música popular portuguesa, nem tão popular assim. Cabeças no Ar, no Café Brasil. Outros dizem que a matéria estava presa no nada, explodiu num Big Bang, espalhou-se como sangue e fez a noite constelada. Mas há outra explicação que não é menos exata. As estrelas são a voz vulgando entre nós de prata, lá em cima a velar por nós. Ursas, cisnes e leões, cisnes e leões, sírios, centauros, dragões fazem as constelações. Música popular portuguesa no Café Brasil. Os e-mails que eu recebo de meus leitores e ouvintes são uma riquíssima fonte de inspiração. Retratam fatos, sentimentos, visões de mundo e me honram quando descubro que existe gente informada, interessada e inteligente, estabelecendo uma espécie de diálogo internético comigo. Mas certos e-mails são mais especiais do que os outros. São aqueles que tratam de sonhos, de ideais, de paixões e de esperanças. Aqueles que desnudam a alma de quem escreve. Como este que eu vou apresentar a vocês, remetido por Georgia, lá do Rio Grande do Sul. Ao fundo você ouvirá um clássico, Luar do Sertão, de João Pernambuco e Catulo da Paixão Cearense. Quem interpreta é a Orquestra Pé de Moleque. A Orquestra Pé de Moleque é composta de crianças e jovens da cidade de Araras, em São Paulo. Um projeto social do maestro Ednelson da Silva, que começou como um pequeno coral até transformar-se numa orquestra de verdade, com CD gravado e tudo mais. Quer mais, hein? Acesse www.orquestrapedemoleque.com.br e veja o que a dedicação, paixão e criatividade podem fazer. Vamos à carta da Georgia. Luciano, eu estudei praticamente minha vida inteira em escola pública e você deve ter ciência da anêmica produtividade que esse ensino nos proporciona. Professores de péssima qualidade que devolvem aos estudantes a pobreza do contra-cheque numa aula débil e limitada. Não vou culpar a todos, mas a maioria confirma minhas palavras. Concluí meu segundo grau, pasme, não sabendo que eram capitanias hereditárias. Passei a vida escolar ouvindo isso, mas não fazia ideia do que se tratava. Decidi então fazer vestibular para qualquer curso superior que me parecesse divertido. Afinal, estudo não tinha exatamente um sabor adocicado na minha língua. Optei por Relações Públicas na Federal do Rio Grande do Sul. Média alta. Precisava estudar e para isso era necessário saber o que eram as tais capitanias hereditárias. Abri temerosa um livro de história e comecei a ler, e ler, e ler. E não me satisfiz com história, passei para português, geografia, biologia. Continuei a ler, a ler. Tive a grata surpresa de perceber em mim a paixão pelo estudo, pelo saber. Em meio a essa descoberta, eu tomei a decisão de virar professora. Mas não uma professora qualquer. A minha ideia era ser uma representante da educação estilo Kevin Kline em O Clube do Imperador. Melhorar essa porcaria de ensino do qual eu sou fruto. Bom, a história é que graças ao ProUni, eu vou cursar este ano a faculdade de Geografia. Eu, sendo carente, consegui bolsa integral. Estou conseguindo a realização de um sonho. Prestes a virar, a partir de março, uma universitária. Eu sei que farei parte dos 13% da população brasileira que tem ensino superior. E claro, sendo eu um projeto malogrado de um ensino deficiente, tenho consciência do quanto essa vitória sinaliza minha força de vontade. Sei que meu plano megalomaníaco de ascender a educação brasileira a um nível de país desenvolvido é um projeto que não poderei arcar sozinha. Enfrentarei a desvalorização de uma profissão, um salário irrisório e um cansaço diário pré e pós-aula. Porém, se de 30 alunos, um sair da sala de aula com vontade de continuar em meio aos livros, com consciência política, econômica e ambiental, com discernimento mais amplo da realidade, eu já terei, sobre o meu travesseiro, uma mente tranquila de quem não está deixando a vida passar em branco. Cansei de culpar o governo. Se é a minha parcela que posso dar, ela será entregue de forma integral. Leve na lembrança a singela melodia que eu fiz pra ti, ó bem amada princesa, ó Você está ouvindo Menina da Lua, de Renato Mota, na voz de Maria Rita Mariano. É só curtir. Clareando a noite densa deste amor, o céu é teu sorriso. Conheço a Georgia. Não sei quantos anos ela tem, qual é a cor da sua pele, se ela é gorda ou magra, loira ou morena. Só consigo imaginá-la a partir do texto que me emocionou. Qual é a fórmula para produzir mais Georgias, hein? Não parece que é a sua origem. Não é a educação formal. Não é a posição social. Não são as oportunidades. Parece que é um fogo interior, a vontade de aprender. Mas antes de tudo vem algo mais importante. Georgia não se conformou. Tomou uma decisão, enfrentou os riscos, sentou-se para ler e descobriu uma paixão. Geórgia se deu uma chance. Mais que isso, mostrou-se generosa. Colocou como objetivo estimular outras Geórgias. Os urubus vão achá-la sonhadora, iludida, inocente. Para mim, Geórgia é necessária. Lua de tapioca. Quando a lua se faz de tapioca, com a goma e o coco a me banhar, sinto meu coração corcoviar, por estar no abandono, abandonar. E sozinho que nem boi de arado, me avermelho que é ver flor de quipá. E se algum alegreiro me jogar, tanto assim de alegria, eu a renego, porque fico que nem olho de cego, que só serve somente pra chorar. É a lua acendendo a lamparina e meu facho de luz a se apagar. Com as bochechas choradas a se chorar, tal e qual a mamão verde catucado. Mas porém sinto meu peito caiado quando vejo de longe o riso teu, igualmente a um morrido que viveu. Peço que teu socorro não demore e que só minha fala te sonore e que dentro de ti só more eu. Sombra, assombração, fria lâmina, risco, estranho corte, estremece, angustia, solidão, que vem no céu, que vem no ar, que vem na lua cheia, que vem no céu, que vem no ar, que vem na lua cheia. Assim, depois de ouvir Lua de Tapioca com Gessier Quirino e ao som de Lua Cheia de Sóstenes Lima, que vem lá das Alagoas, e de Tobias Júnior, na voz de Ezra Cristina, que o nosso Café Brasil dos Sonhos vai embora. E banhada na calma desse brilho, tua sombra se põe a me acalmar. Teu olhar de mormaço é minha sina, meu caminho viola e o luar que vi brilhar no teu olhar. Uma imensa lua cheia que vi brilhar no teu olhar. Uma imensa lua cheia. Tem sonhos também, hein? E trata bem deles ou acha que são bobagens? Com Lala Moreira na técnica, Cissa Camargo na produção e apresentação de eu, Luciano Pires. No programa de hoje tivemos Gessier Quirino, Flávio Guimarães, Celi Campelo, Dilermando Reis, o grupo português Cabeças no Ar, Orquestra Pé de Moleque, Maria Rita Mariano e Ezra Cristina interpretando Sóstenes Lima. Onde mais? Onde mais? Gostou, hein? Que tal gravar para ouvir quando quiserem, para dar de presente para os amigos, para impressionar aquela gatinha ou gatinho? Então acesse o meu site www.lucianopires.com.br e faça bom proveito. E para terminar, uma frase de autor desconhecido. Se seus sonhos estiverem nas nuvens, não se preocupe, pois eles estão no lugar certo. Agora, construa os alicerces. Você ouviu Café Brasil com Luciano Pires. Café Brasil.